Let's kiss the night and pray. like a summer breeze. Summer breeze. Snow blind. Sequência com Ian Vandal, Castles in the Sky. No próximo sábado, mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Todos os sábados, uma pancada atrás da outra. Rhythm is a dancer, it's a soul's companion. People feel it everywhere. Flash House. Flash House todos os sábados a partir